você nunca amou ninguém, nunca foi capaz de se entregar a alguém. Mentiu tentando me enganar, me decepcionou e só me fez chorar. Hey! Roubando tantos corações, você se achava até demais, vivendo só de ilusões. Vai! Agora é tarde, seu amor covarde, não tem meu perdão. Fique com seus amores, amor roubado, amor fingido, amor levado. Cê não me merece, o sonho acabou, cultivo os amores que você tragou. Fique com seus amores, amor roubado, amor fingido, amor levado. Cê não me merece, o sonho acabou, cultivo os amores que você tragou. Foi capaz de se entregar a alguém. Mentiu tentando me enganar, me decepcionou e só me fez chorar. Ai meu Deus! Roubando tantos corações. Você se achava até demais, vivendo só de ilusões. Hey! Agora é tarde, seu amor covarde, não tem meu perdão. Fique com seus amores, amor roubado, amor fingido, amor levado. Cê não me merece, o sonho acabou, cultivo os amores que você tratou. Fique com seus amores, amor roubado, amor fingido, amor levado. Cê não me merece, o sonho acabou, cultivo os amores que você plantou.